সি দেখুমার। Pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 118.6, até 3890. Solo Salvador Azul 4069 no gate 3, pronto para buscar estacionamento. Aguarde. Mandou muito bom dia, Rua 1897, posição de número 4, paciente na informação do bilhete, bom fim. Gente, número 2, Costa, aguarde. Saída prevista, presente 2897. Dael Leda Bridge. Dael Leda Bridge, obrigado. Tchau, tchau, hotel. Tem um plano, pra que horas que é? Tá cedo ainda. Aguarde mais alguns instantes. O plano só sai com 30 minutos de antecedência aqui pra gente, tá ok? Então, em mais ou menos uma hora. Ah, tá ok. Não, é só com eles mesmo, tá ok? Fala por gentileza, tem uma previsão pro gol 646 no Fingerona? Tô aguardando a passagem do Tânia, tá guarda, tá ok? Ah, tá ok, muito obrigado. Sem problema, obrigado. Amigo. Puxa, acionando um no chão pra iniciar táxi. Chama táxi, não, 42. Uma 795, protocópia. Afirmativa, prossiga. Brasília aprovado, nível de voo 360, via peso Luno 7. Subida Árvore Alefa. Curva direita após a decolagem, cabeceira 10. 5503 é o código. E o controle no 208. Gente, conforme 360 Brasília, peso Luno 7, decola arco com elefa, curva direita após decolagem da 10, 5503-1208, controle. Correto, chama para pushback acionamento. Chamará 1715. 1897, pronto, cópia. Pronto. Autorizado com fins 360 via peso Luno 10. Subida da El, Leda, Bridi. Curva direita após a decolagem. 5507 é o código, 1208 é o controle. Autorizado com fins 360, saída da El, Leda, Bridi, via Luno 0, direita é a curva após a decolagem. Transponder 5507, controle 20718, ao gol no 897. Correto, chama para pushback acionamento. Solo Azul 4069, teria uma previsão para a gente passar aqui por frente? O 4069 é o número 2 nesse setor, tá ok? Vai ter que aguardar o início de táxi do Gol, que tá puxando nesse momento no 1, tá ok? Tá ok, obrigado. Porto no ponto, espera táxi para Paz, Luz, Let's Serra, altímetro 1017. O 1804, chama seu Recife, 1251, no alterna 1033 e final 25. 251-3325, 804. Ô Salvador, bom dia, trip 5514, pátio 3, ciente da Juliette, solicita 150 para Aracaju. 5514, pronto, cópia. Firmo. Ah, autorizado plano para Aracaju, nível de voo 90 via Golf 677. Subida Pulca Caju, curva esquerda após a decolagem, 5594 é o código, 1208 é o controle. 190 autorizado, Golf 677 Aracaju, Pulca é a saída, curva esquerda após, 5594 transponded, 1208 controle, 5594. Correto, senhor, para pushback e estacionamento. Chama lá o 5594. Quero contatar radar, pelo 330, saída Pulca. Contato radar 330 Pulca, tá 3290. Para o táxi 642 com 149 Dorter no Salvador 309. Via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. 186 lá, não é 42, ponto base. 035. Gente, em November Alpha, mantém o ponto de espera. No 4069, puxa a cena no 3, chama preenche táxi. Vai lá, táxi. Vai lá, 4069. Voo 607, puxa a cena no 5, chama preenche táxi. Chamada para preenche táxi, voo no 607. Luiz, que pra que horas é o plano? Zero nove zero zero Zulu. É, TGL Veracruz. Afirmativo, um minutinho, cópia. Essa voz é senhorita. Só para informação, irá aguardar previsão aí de mais 2 minutos devido ao repouso da tanque de colocamento, mesmo perfil de saída, mesma rota e nível inferior, ok? E para sua informação também não temos tráfegos da aproximação, pista no zero. Tá, certo. Autorizado Salvador, Salvador, no meu pé, TGL em Veracruz, após decolagem curva direita no corredor Axé, 0116 é o código, 1208 é o controle. Zulu Juliette, você é a ponto? Após a decolagem, deverá manter proa da cabeceira 35. O Zulu de La Serra tem livre decolagem em pista 35, vento 100 graus, 0620 nós. Gente, após a decolagem, vai manter a proa da 35, o Zulu de La Serra. Ativo, 118, decimal, 6. Solo azul 4069 pronto para ataque, COB 121 na perna Galeão 3h40 autonomia. Táxi via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Indy Alpha 186 no ponto de espera, azul 4069, obrigado. No 642 tem livre decolagem, pistão no zero, vento 100 graus com 62 nós. Na decolagem, 642. Afirmativo, é ponte pronto, cabeceiro 17. Juliette Serra decolado aos 43, mantenha a proa de decolagem. Só confirmando o transponder, o 5467. 5467, está mantendo a proa o Zulu Juliette Serra. Afirmativo, decolado aos 43, chama o controle no 20.8, Zulu Juliette Serra. Zulu 208, vai transferir, muito bom dia, Zulu Juliette Serra. Falou. Salvador, bom dia, Azul 4069, posto espera da 10, pronto. 4069 da Azul, ali mantém cabeceira 10. Lima tem 10, 4069. Voo número 42, decolado de Salvador, 43, chama o controle em 120, 18. 10-8, obrigado, bom serviço, minha faculdade. Bom voo. Reposto estimado para pouso. Direto de esquerda, vai reportar no 025, está estimando ao 10-10. Gente, 10-10. Controle, Gol no 642, decolado, Fuca, bom dia. Gol no 642, bom dia, conta para data, para o 390, saída Fuca. 390, Fuca, Gol. Via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186 no 607. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera, 186, Gol 1 no 607. Solo 35 no 7 Dan, para o táxi 078 a bordo. Confirme 4 horas e 5 anos. Só me confirme o seu texto, por favor. Confirmo sim, 078. 078, Cente, táxi via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio de Alfa, 286, ponto de espera, 135 no 7, bom dia. Ah, 3890, chame Centro Recife, 12685, alterna 12525. Ah, 3890, com Centro Recife, 2085, 254, tenha um bom dia, bom trabalho. Azul 4069 tem livre decolagem, pistão 10, vento 120 graus, 06 do Lenóis. Livre decolagem 10, azul 4069. Índia November Alpha decolado em Salvador, aos 45. Ingresso no corredor Axé, chama o controle no 20.8. Bom voo, bom treinamento, até a volta. Será no corredor Axé, chamará o controle 120.8. Pra ver se bom trabalho. Quando espera, pronto, voo no 607. Bom dia, Gol no 607, ali mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, Gol no 607. Bom dia, Ponte de Salvador, aqui é o Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado da 107. Índia November Alpha, 10 condições visuais, aposte no farol da Barra, coisa certa. Será no 10, reportará no corredor da Barra. Onde parou da barra, 4069, decolado aos 46, chama o controle em 120.8, bom voo. 308, 4069, Brico, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 4069, Natal. Azul 4069, bom dia, contratada Azul para o 360, Secretário Leda Bridge. 360, Natal, Leda Bridge, 4069. Voe direto da El, após o mesmo teste. Reporte no ponto de espera, o Bravo Tusk. Azul, Zulu, Juliette Serra, linha Zalato 026. Sente o Juliette Serra. Alô, Alça 9838. Prossiga, Alça. Por que a chinesa seria prevista para Aracaju? Por Caracaju. Por Caracaju, obrigado. De 9 M-Alpha, atente ao tráfego com sentido contrário a 6 milhas, mantendo 500 pés. É o Robson 44. Ok, ponte do tráfego, alterar no pés, vendo o numeral. Deixa eu prender o espaço. Chamará o 706. Gol 1897, posição de número 4, pushback acionamento. 1897, autorizado, sempre em destaque. Autorizado, chamar ataque, 1897. Teste tem livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 07 nós. Decolagem 10, voo no 607. Torrida 3507, está pronto, policial. Bom dia, tem 3517, após o 737-800 da Gol, ali mantém cabeceira 10. Faz a rolagem do Gol, ali mantém 10, tá 3507. Uno 642, chame centro Recife, 12685, alternativa 125, decimal 45. 2625, 45, Gol 642, obrigado, bom serviço. Situação Guardião 07. Guardião 07, chame torre 198, decimal 6. 118.6 Salvador 3.5.5.4 para puxa e acionamento. Tá no pode 3? Afirmo. Tá autorizado, chamando em destaque. Gente, chamará para o táxi. Atenção, é parte 3, senhor. Afirmativo, então, reporta aqui no setor sul do aeródromo, o Guardião 07. Porta da setor sul, Guardião 07. 1-0, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0, 1-8. Está autorizado final e esse aponto estabilizado. Para 2 mil, aponto estabilizado, senhor. Então 3517, informa o helicóptero que Charlie 35 irá aproximar setor sul do aeródromo, não irá interferir na sua aproximação, na sua decolagem, corrigindo. O vento 100 graus, 07 nós, altímetro agora 10, 08, tem livre decolagem, pista 10, tá 3517. Livre decolagem, pista 10, tá 3517. Autoriza o guardião cruzar o eixo da 1735. Afirmativo, está livre o cruzamento. Reporte aqui na final para pouso do PAD 3, informa a Airbus da TAM decolando 10. Afirmativo, a partir do setor sul ele vai aproximar direto para o PAD sem interferir com o eixo da 10. Gente, reporte na final para pouso, atentando a movimentação do PAD 3, temos agora um ATR da Trip realizando pushback. Esse é ok. 1897. Confirme pra ver, por favor. 174 com 2 horas e 58 de autonomia alternando Guarulhos. Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Índia Alfa, 186, gol 987. Alterna 33, mal 25. 25, altera 325, obrigado, Azul 469. Salvador, gol 705, acionado, está com 118 a bordo, 349, com fins alternativos. Taxia, Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame torre 186. Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera 186, 705. 17, bom dia, contato radar, voo para o 380, perfil da Arbor. 380, perfil da Arbor, TAM 3517. Boa noite, 97, ele mantém cabeceira 1-0 inicialmente? É, mantém inicialmente o 97. Colado vai chamar para o táxi Algrael, guardião. Afirmativo, considero o solo é o 55. Chame novamente nessa frequência quando pronto. É, esse. Para o táxi do guardião. Sente, aguarda o guardião. Sente, vai aguardar. Se não vendo alfa, eu preferi procurar. 059, bravo que Luísque. O 997 em livre decolagem, pistão 0, vento 100 graus, 059. É, colado autorizado pelo 0, boa noite, Marcelo. O guardião, confirma sua posição no pátio 3, está à esquerda do 727 no total? Pote 9, guardião, do lado do cargo aqui. Recife para o táxi. Em frente ao terminal de logística, do lado dessa aeronave cargueira. O APSA. Isso, autorizado, eu decolo aí com o pro do litoral, vou pra cabeceira 35 e aguardo aí. Gente, aguarde que temos Charlie 150 decolando 17, ok? Gente, aguardando. Total 9910. Total 9910, como está a aproximação, chame a torre 118 decimal 6. 10867. Luiz, que decolar de Salvador 57, prossegue no corredor Axé, chama o controle 120 decimal 8, bom voo, bom treinamento, até a volta. Passando externo, baixada travada, 1018 no altímetro. Bota aí. O Guardião 07 tem condições de decolar com proa norte inicialmente? Afirmativo, proa norte. 120 com meia dúzia, reporte fora do solo, Guardião 07, proa norte. 10, proa norte, 07. E cruzar o eixo da 1-0-0-8. Estou ciente. Com proa norte inicialmente. 10. O 1897 é o 57, decola, chama o controle, 120, 18, bom voo. Farol da Barra. O senhor está presente a autorizar do GREA, agilizando a medida do possível, pode ser um solo controlado do GREA. Vence 07. Passou os tempos de travado total, 9990. Total, tráfego avistado, altímetro 1098, tempos autorizado, pistão no zero, o vento 120 graus, 0612 nós, total. Livre pouso total, 9990. Informação, temos helicóptero Charlie 35, pousando aqui no hangar ao lado da pista auxiliar. Sua esquerda da aproximação, a esquerda da aproximação, não interfere. Ciente. 5-5-4, ponte, espera. Ciente, trip, por gentileza, mantenha. Mantendo. Bruno 715 é a torre? Siga a torre, 715. Apenas por informação, acabamos de receber informação de que Brasília está operando abaixo dos mínimos, ok? Com o nevoeiro. Apenas para informação. Ok, graças pela informação, tá ciente, 715. Zero, Recife. Para coordenada, aguarde. Você escuta. Mais silêncio no meu plano paralelo a parte do assunto. Então, autorizado Salvador, Salvador, 500 pés, paralelo à parte do Pituaçu, vai sair no litoral, via litoral sul, 0115 é o código, 1208 é o controle. Bruno 715, ali mantém, cabeceira 10. Ali mantém 10, 715. O 2 na barra, estacionamento táxi, decolagem com a torre 186. Julia de Romeu, Pátio da Bata, reposto quando pronto para o táxi. Uma centena via Golf 677, subida coral, curva direita após a decolagem, cabeceira 17, 5512 é o código, 5512 e o controle 1208. Vai contato com o solo 1217, obrigado, até aqui. 1715 tem livre decolagem, pressionou 0, o vento 120 graus, 0612 é nós. Gente, livre decolagem no 0, 715 da Gol. 5514 da Trip após o 737-800 da Gol, ali mantém cabeceira 10. Após a rolagem do Gol, ali mantém na 10, Trip 5514. Romeu Gurro Vitor, reposto quando pronto para o táxi 45. Viu, total 9910. Ela me escuta? Afirmativa, não se escuta, livrou, não se escuta. 9910, ingresso via Aquilo para o Pátio 3. Via Aquilo para o Pátio 3, total 9990. Abre-se a carga 9832, ponto de protocópio. Consiga. Autorizado Recife, nível de voo 370, via Peruísc 58, subida Pucacaju, curva esquerda após a decolagem. 5533 é o código, 1208 é o controle. Autorizando Recife, nível 370, Pelisque 58, Pucacaju, curva esquerda após 5533. É o transponder do controle 1208, abre-se a carga 9832. 9832, estejamento correto, chama para pushback e estouramento. Chamarei. Tomo, Delta 3, 5533 para o Santrap, informação 7, canal 2, para Galeão, 5367. Autorizado Galeão 360 via Pêsulo 10, subida da El, Leda, Bride, curva direita após a decolagem. 5532 é o código, 1208 é o controle.